O tempo samba na voz de João. O tempo samba, o mesmo samba que inventa a nação. O mesmo samba. Eu lhe disse que vim. Cidade reinventou o reggae com o neguinho do samba, que é o rei do Olodum. Minha Bahia da alegria, que pobreza sem graça. A que miséria é pirraça pra dançar. A que miséria é pirraça. Eu me disse que vinha. Na escola de samba do Rio de Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Rio, tu és mais lindo sorrindo. Rio, tu és mais lindo sorrindo. Eu me disse que vinha. Eu me disse que ia. Eu me disse que ia. Eu me disse que vinha da Bahia. Eu me disse que vinha. Eu me disse que ia. Eu me disse que ia. Eu me disse que vinha da Bahia. Samba, samba, São Paulo. Santo concreto de ruas desertas. Mar de gente, poema de rua. Minha consolação é de Santo São Paulo. Canta São Paulo. O tempo samba.